Sul Rio 593, estamos com PAB 04, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Aracaju. Novak, Rio 950, ciência da Oscar, na Pula de Mari. Dono 866, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050, QNH 1903. Ok, desce 050, ajuste padrão, 866 na chegada a Mari. 3, bom serviço. Para Fortaleza, eu tenho aprovado o nível de voo 310, copia? Rio 59, perdão, Rio 9811, autorizado para Fortaleza, nível de voo 310. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Frote, onde intercepta a Apre Zulu 19 até a posição Bangu e após segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5535, o controle opera em 120.8, corteja. 9811, chame pronto para o puxo no Pátio 3. Me chamou o solo? Oscar Hotel Kilo, tá em qual pátio? Vai para Fortaleza no nível 210, qual pátio é a pista que decola? Afirmo, tá no pátio 5, decola da 17, Oscar Hotel Kilo. Ok, autorizado para Fortaleza, nível de voo 210. Decola da cabeceira 17, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Intercepta Whisky 1 e segue até o destino. O transponder é o 5544, controle em 120.8. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 210, escola da 17, com curva à esquerda. Sempre o perfil da saída Momo, próximo. Transponder 5544 e o controle 1208. Oscar Hotel Kilo, correto cotejamento, chame a torre 1895 para acionamento. 1895 para acionamento. Alô, Salvador, boa noite, gol 1-0 na NAC. Hotel Kilo, livre e acionar, chame táxi. Livre acionamento, vai reportar para o táxi, vamos para o táxi. Então 3197, pushback acionamento na meia dúzia. O Rio decolou, 593. Chegando a ataque, 3197. O controle 208. 208. Outro Controle Salvador, boa noite, Rio 5973, com a sua escuta. Confirme. Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba para o nível 310, saída PUCA. 310, PUCA, 5973. Gol no 866, após etapa de para 2000 pés, altímetro na 0 no 3, está livre LS, rei da pista na 0, reporta estabilizado. Após etapa, intercept X-ray down no 0, desce 2000, no 0 no 3, ajuste, 1866. Autorizado com fins, nível 360, pista em uso é 1 no 0, com a primeira curva direita, da L, Lindra, ótima. Intercepta 1 no. Uniforme Zulu. 1 a 0, bridge depois, 5552 o transponder e o controle ano 208, gol 1099. 1099, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 9. Bem, camarada, 1099. O número 68 autorizado, chegada Mari, desce para nível 050, altímetro no 013. 050-23, chegada Mari. Olimpos 07 na final, estabilizado. Olimpos 07, fórmula de destino 0 na frente. Segue 3 de pouso, livre pouso, pista 1 no 0, vento 1, corta 0 grau, 04 nós. Pouso está baixado, travado, livre pouso, Olimpos. Mal vento para Olimpos? Olimpos 00, vento agora de 1 a 3 graus, 4 nós. Gente, graças. Passa na taxi 3, para cruzar a pista 1-0. E é o Rio 98 no 1, ok. Para o puxo acionamento no parte 3, chama para o táxi. O altímetro 1-0, 1-3. Eita, via hotel. 2:40, cabina. O 3197 está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, para o Porto Espera da 1-0, quando lá a torre 1895, tenha uma boa noite. autorizado Pátio, Índia e Alfa no ponto espera 1895-397. Obrigado, boa noite. Salvador, Oscar Hotel Kilo, está acionado com 04 a bordo, solicita instrução para o táxi. Oscar Hotel Kilo, reporta no ponto de espera da Papá. O táxi vai reportar no ponto de espera da Papá, Oscar Hotel Kilo. O Livre 07, se possível, eu dirijo o táxi livre para a livre da pista. Tranquilo, já vai entrar agora na tela. Sim, direto. Torre Renano 895. 1895, gol 1866. Tá livre 07, eu já tô na cabeça livre. 1245, alterna na 3365, Rio 5973. 712545, secundário na 3365, Rio 5973. Uma boa noite, 1866, estabilizado na X-ray. 1866, boa noite. Informou a Tiretro 10 no 3, check 3 pouso, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 5 nós. Ok, livre pouso 910, boa noite, 66. Gol 968, desça para 2.000 pés, após o TAP, QNH 10 no 3, está livre LS, rede pistão no 0, reporte estabilizado. 2.000 após o TAP, LS 3, pode estar estabilizado, gol 968. Boa noite, está 3197, pronto. 1197, após a passagem da aeronave na curta, alinha e mantém pistão no 0. Venha até o 90, 3197. Acho que você aqui o livro de decolagem em pistão é 7, vento 1, 40 graus, 3 nós. Livro de decolagem, acho que você aqui o 1866, seu solo foi o 06. Libere direito, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Ok, Teresina, 4 horas e 2 horas e 55. Perdão, 4 a bordo, 2 horas e 55. Livre o táxi via pátio 3, pátio 1, até o ponto de espera da 10. E quando lá torre em 1895, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 66. 866, boa noite. Taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette. 866. Fala, Salvador, boa noite. Bom, 971, autorização Galeão, sempre da Vampar. Bom, 971, boa noite. está autorizado para o Galeão, nível de voo 360. A pista de uso é 1-0. Após a decolagem, a primeira curva será à direita para a subida da Euleda, transição Motiva, onde intercepta a Zulu 1-0, segue até a ESMAP e após direto. E após segue conforme o plano. O transponder é 5554, controle em 120.8. Corteja. Voo 971, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolada pista 10, curva direita da Euleda Motiva, Hotel 1-0, ESMAP. Depois conforme o plano, 5554. O transponder é 208, controle. Correto, 1971, chame pronto para o acionamento do portão 01. Chamada, obrigado. Rio 98 no 1, por gentileza, manter a posição aí no través do portão 4, ok? Por gentileza. Rio 98 no 1, na condição de manter essa posição. 62 no 1, eu não tenho seu plano, qual é o horário previsto? Negativo, senhor. O Xané 6201. O previsão dele é 2033. 2033, o plano está vencido, ok? O senhor sabe informar se a companhia apresentou uma DLA? Então, a priori sim. E agora a priori só apresentar o DLA sim. O senhor não recebeu a mensagem de DLA? Não, por enquanto não. Eu vou checar com o centro e checar aqui no sistema se recebi. E agradeço se o senhor puder checar com a companhia, ok? Bom, certeza. Vou fazer agora, mantendo as coisas do senhor. Próxima cidade do Lagão, 866. 866, ingresso de evidente para o portão 08. Portão 08, ingresse via Juliette, portão 08. Juliette 08, 86. Paulo, gol 1099 para pushback, acionamento. 1099, coordene com a equipe de solo, tem um aeronauta da companhia que vai estacionar à sua direita. Assim que ela estiver parqueada, está livre seu push, para o táxi. Sim, sim, após a aeronauta da companhia direita, está autorizado, em coordenação, só no táxi, gol 1099. Olha, Bibo, olha se vai até o seu. Pelizado, 1968. 1968, completa aproximação, chame a torre no 895. 295, obrigado. Pode autorizar a pistão 0-3-1-9-7. Torre, boa noite, gol 1968, sinal da 1-0, baixou, travou. Gol 1968, continua aproximação, altímetro 1-0-1-3, abate pista livre. Continuando 1968. Gol 1168, livre pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 04 nós. Livre pouso, 1-6-8. 1-9-7, decolou 1-1, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, na 3-1-9-7. Na 3-1-9-7, boa noite, contato radar, se para o nível 360 e foi livre. 360, direto Leda, tá 3197. Voltando. Prossiga. Eu chequei com o centro e aqui no meu sistema nós não recebemos a DLA, ok? Então, se o senhor puder entrar em contato com a companhia tem um contato direto lá no CGNA e consegue talvez resgatar o plano ou apresentar um novo plano com mais agilidade do que eu aqui, ok? Sem problema, senhor. Já tenho contato com o Dó, estou aguardando. Quer dar uma agilizada aí. Assim, obrigado, senhor. Ok. Perdão, 6201 ao solo, tá pronto para a copa? Ah, sim, senhor, 6201, pronto para a copa. 6201, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, decola da cabeceira 10, com a primeira curva à direita para a subida da El Leda, transição Motiva. Transponder é o 5566, controle em 120.8, cotejo. Aqui, Galeão 360, Papa do Lula 0, decola da pistão 10, primeira curva à direita da El Leda Mônica. Né, 201, correto, cotejamento, chama para o acionamento. Chama, Araca. Solo 68, solo 14, libera direita, solo 1, liso no 19. 19, 9, Voo 1168, liberando? Voo 1168 da Gol, taxi na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, Juliette, 1168. Salvador, boa noite, Xané 6259, informação Papá, autorização São Paulo, Guarulhos, na próxima Copa. Perdão, qual aeronave chamou? 6259 da Oceané. 6259, para Guarulhos, nível de voo 360 autorizado, decola da cabeceira 10. Primeira curva à direita, subida da El Leda, transição Motiva. O transponder, perdão, em Motiva intercepta o Zulu 10 até a posição Bridge, após segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5537, o controle em 120.8, cotejo. 98 no 1, decolou 06, controle 120.8. 208, obrigado, boa noite. Direita, saída da El Leda Motiva, pois Motiva, pois o Luno 0 Bridge, conforme o plano. 5537-1208, então, 03, chama para a pushback, afinal. Correto, 6259, chama para o push. Salvo 1099, pronto para o tanque, Alterna Guarulhos, 3 horas e 10, autonomia. Temos 129 abaixo. 129-310 de Guarulhos, cede a passagem na nave da companhia ingressando no pátio em instantes, após via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, o altímetro 10, 13, quando pronto a torre 1895, tenha uma boa noite, voo 1099. Centro com 1013, via pátio 1 no Índia, centro da aeronave da companhia, lá no ponto de espera 295, bom 099, obrigado, boa noite. O gol no 168, ingresso via Juliette para o portão 04. Juliette, posição 4, gol 1168. Para 310, Momo, Rio 98, 1, 1. Então, 3097, chame Recife, 13325, alterna no 3395. 3325, alternado no 3395, então 3197, boa noite. Boa. Controle, autorizaria para onde frotir para o Rio 9819? 9819, foi Cogbu da presente. Cogbu da presente, Rio 9819. Solo Salvador, boa noite, voo 1971, posição 1, respeito para mim. 1971 da Gol, está autorizado o posicionamento, chama para o táxi, o altímetro no 013. Está autorizado, chama para o táxi, 1013, 971. Tango Oscar Hotel Kilo, chame Recife, ano 2545, alterna no 3365. Afirmativo. Voo 1099, decolou os dois trens, controle 1, 208, final 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 099 de coluna da EL. Gol 099, boa noite, contato radar, subo para o nível 360, vou Leda. 360, vou Leda, Gol 099. Puxa, planeta 602. Puxa, 6201. Após o táxi da aeronave da Gol, sua cauda, coordenando com a equipe solo, está autorizado. Puxa, chama para o táxi. O altímetro no 013. Ok, ok, após a passagem da aeronave na cauda, autorizado por chamar para o táxi, 1-0-3-6-2-0-1. Oito no 1 do Chame Recife, 1-2-5-4-5, alterno no 3-3-6-5. Afirmativo. Boa. O pedaço de afanamento, a posição é a 3. O 6259 é o número 3 no setor, aguarde, eu tenho uma expectativa de 5 minutos para o seu push, por gentileza. Guarda, obrigado. Para táxi, Gol 1971, autonomia de 4 horas, alternando Campinas, e PLB de 152. 152, Campinas, qual a autonomia? 4 horas de autonomia. 4 horas, ok. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, tenha uma boa noite. Direita 1895, boa. Salvador, boa noite, bom 971, ponto de espera da 1-0. Mundo 971, boa noite. Autorizando a linha de decolar pista 1-0, vento 1-50 graus, 039. A linha de decolar pista 10, bom 971. Boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, altímetro no 013, voo ITAP, são 3662. Nada, gente, direto está. Está livre o táxi via Índia para o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, chame a torre em 1895. Ok, autoridade via Índia, ponto de espera 1895. Chame a 6201. 1971, decolou 09, controle 1, 2 era próxima, 8, boa noite. 08, o 971, boa noite. Se chame agora Centro Recife, na frequência 13325, alterna 13395. 13325 no 3395, gol 1099. Obrigado, boa noite. Realmente, uma boa viagem. Obrigado. 662, desça via até 2000. Via até 2000. Senhor de Salvador, gol 1971, decolou na Tael, passa 1900. Gol 1971 no contato, submanter nível 360. Então 360, da presente, poderia voar da EL? Direto Leda. Grato, direto Leda. 971. Puxando a minha 201 no Lima, tem puxando zero. A Lima tem puxando zero. Puxa 6259, tá livre o puxa na minha Shantag. Ele chama ataque, 6259. RB01, livre de colagem pista 1-0, vento 1, 40 graus, 03 mais. Então 3258, desse mantém 5000 na chegada à área, guarda LS X-Ray, ajuste no 0, 1, 3. Então 3858, senhor, identificação. Puxando 6201, decolou 33, controle 1, 20.8. 608, 6201. Controle, boa noite, Xenia 6201. Xenia 6201, contato, tudo mantém nível 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, Xenia 6201. Tem uma possibilidade de coordenar a prova de Motiva. Aguarde, inicialmente eu vou ir direto Leda. Sim, Leda inicialmente, obrigado, meu Deus. Gol 971, para evitar tráfego no portão do Recife, vou ir direto o bridge. Direto o bridge, ótimo. 971, apresenta o ano bridge. Xenia 6201, vou inicialmente Leda, temos tráfego no portão do Recife aí à sua frente, porém nivelado. Aguarde a possibilidade, concentro, vá direto aí, Motiva. Sim, voando Leda, obrigado. 42 a bordo, são 5 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. 5:20, 142 Galeão, tá livre o táxi via Índia e Alfa para o ponto espera da 10, quando lá a torre 1895, tenha uma boa noite. Índia Alfa livre táxi 62, sem comando. Chama Recife agora, frequência 13325, alterna 3395. 13325, alterna 3395, gol 1971. Confirmo. Decolou 68, central de 1-0-2-1, boa noite. 0-8-2, Salvador, voo 2046, sentido a informação. Papá, está na posição 4, autorização Guarulhos. 6259, contato, suba e mantenha o nível 360 na cedo da El. É o 360, 6259, pode voar direto da El? Oliveira direto, Leda. É Toledo, 2549. Prossiga. 62, autorizado o final LS. Autorizado o final LS. 358, disse mantenha 2000. 2000. Oxané 6201, chame Recife, frequência 3325. Alterna 3395. Ok, 3325, auto secundária 3395. Sim, boa viagem. Obrigado, boa. Autorizado, você falando da 1-0. 360 autorizado, como você falando da 1-0 com curva direita. Da Eoleda, Mod, vai presolou 1-0 até Brise. 5-5. 972 eu transpondo, 1208 controle. O Gol 2043 correto, cotejamento, chama para o acionamento. Chama, né? Dois, complexo canal S, M Torre 118, décima 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Tá 358, autorizado, final S. Autorizado, final é pra trás, estabilizado. Salvador, boa noite, ó, 3662, estabilizado na sinal, baixar a travada, né? São 3662, boa noite. Continue serono 013, livre ponto pistola 0, vento 1, 5 graus, 4 nós. Paulo, livre. Scott Aiden, descend, maintain 4000, via bound for arrival, expect LS at Railway 10, altimeter 1013, Europa 083. Okay, 1013, bound for arrival, descend 4000, speak Europa 083. 3662, Paulo César 4, libera direita, 1319, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, ó, boa noite. Tá 3662, lembrando a se escutar. Tá 3662, livre táxi via Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, tá lá, se escuta, obrigado. 8-95, tá 3858. 3895, obrigado. Oi, Salvador. Tá o TAN 3858, estabilidade de LS. TAN 3858, cheque de pouso, ajuste no 03, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no meio, 0 grau, 04 longe. Embaixada agora, livre pouso, TAN 3858. TAN 6259, chame Recife agora, na frequência 13325 até no 3395. 3325, 3395, 62, 109. Observatory 3, descend, maintain 2000, clear, final approach. Maintain 2000, turn it up by 083. Xenero 6310, descendo 3510. Xenero 6310, boa noite, descendo a situação, desce mantenha 3000, ajuste no 0, no 3, descendo via Mari. Em 3000 via Mari, alguma possibilidade de approach TAP? Autorizado, TAP. Ok, direto em TAP da presente, 3310, Na 3858, boa noite, táxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, 3858.